E aí? Um, dois, teste. Zidane falando. Minha vida anda muito confusa. Eu sei pra onde eu vou, mas todo mundo tá dizendo que eu não sei pra onde ir. Mas eu tenho tanto amor no meu coração que eu continuo sempre. Posso pensar em parar, mas eu nunca desisto, porque minha alma é de jogador caro. E eu não vim só de passagem, eu vim pra deixar uma mensagem e pra motivar. Eu também acredito que pode dar certo, mas tá difícil pra caralho. Compreensão gelar o coração. Esse é o caminho, então não fala que eu sonhei em vão. Acreditando na saída, mas que esses cristãos. Eu ando triste, junto com amor e a minha solidão. Me afoguei em letras, pra pescar uns peixes. Peixeira na cintura, eu preparei as redes. Tô na sobrevivência, grana é interesse. Porque se eu voltar pra pista, tudo nosso e nada deles. Cabeça tá na guilhotina, preciso dessa nicotina. A maldade já tá escalada, deitada no prato esperando o seu tiro. Degusto que é proibido, então desce e procura o pino. A safada disse que amava, mas foi a primeira a apertar o gatilho. Prá! Amigos são aquele que não te agrada. Se eu soubesse disso, pouparia algumas balas. Enrolei meu ódio e coloquei na mala. O que te deixa mais feliz sempre é o que te mata. Não tô perdido, ando fora dessa linha. Se trilhasse o caminho que fiz, já tinha desistido no primeiro dia. Bença manhinha, eu sou feijão com farinha. Ambição é minha qualidade, ando trabalhando pra ter o que não tinha, porra. Sem blá blá blá, minha é trabalhar. São tiros de AK, escorrendo na caneta. Minha caceta, papel rima é letra. Mas a dor se torna nada se você conhece a perda. Sem blá blá blá, minha é trabalhar. São tiros de AK, escorrendo na caneta. Minha caceta, papel rima é letra. Mas a dor se torna nada se você conhece a perda. Sem blá blá blá, minha é trabalhar. São tiros de AK, escorrendo na caneta. Minha caceta, papel rima é letra. Mas a dor se torna nada se você conhece a perda. Sem blá blá blá, minha é trabalhar. São tiros de AK, escorrendo na caneta. Minha caceta, papel rima é letra. Mas a dor se torna nada se você conhece a perda.